Sinto um aperto no peito. Quero gritar, mas me calo. Quero correr, mas me sento. Atordoado, viro refém. Conto todos os ladrilhos. Ouço todos os ruídos. Vejo tudo a ser visto. Folheio uma revista. O tempo passa. Minuto após minuto, a martelar minha calma. Espero.